152, na cola 17, controle 119, décima 8, uma boa noite. Controle 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3152 Atan, cruzando 2000. Afirmativo, nível 330, autorizado, sair da PUCA. São 3891, desça para 2010, permanece no nível 020, autorizado a final dele é sexo e pode final utilizar. Aracaju, com 3152. Eu saio 3152. É, poderia confirmar? Não tem a saída. Ah, afirmativo, obrigado. Nós 3152, 2685, alterna 2545. localizado da 3891. 3891, você me conhece, 3891 na final da 10 Machaca. Boa noite, 3891, ele prepondo que estão na 0, vento 190 graus, 129. Autorizado, pouso 10, 3891. São 3891, follow aos 27, Tati Alfa, Juliette, gate 2. Alfa. E 52 a senhora, identificação. Da 3506, senhora, identificação, mantendo o voo 350. Voo no 352, chamei no 25, decimal 45. Da 3254, a senhora identificação, mantendo o voo 350, da 3254. 170, descendo de voo 150, autorizado a chegar a mare. Acione identificação, mantenha nível de voo 370. Senhor de identificação, mantenha nível de voo 390, chame para descida. Del 074, contact 125.45. Confirmo chamando centro. Gono 954, chamação 125.1, alternativa 133.95. Três nove dois, mantenha a rota. 522 Recife. Acione de identificação, mantenha o número de voo 350 azul 4100. A 3522, mantenha a rota. A 3307, acione de identificação, mantenha o número de voo 340. Da 3254, informação de tráfego, 11 horas, 25 milhas, rumo nordeste, nível de voo 3501, alfa 321. Rates 9912, contact 125.45. Da 3170, chame 119.8. Azul 5094, chame 125, decimal 45. Uno 954, chame 125, decimal 45. 1474, chame 125, decimal 45. Então, 054, acima de identificação, mantém o número 330. A 3644, chame 125, por esse mal partido. K36567. Possibilidade de coordenar a proa do meu ponto 02? K36567, mantenha a rota. Obrigado. K3354, estacione identificação, mantenha nível de voo 350. K3354, confirme número marca e seu call. K3054, confirme marca e seu call. Mach.80 e o seu call Golf, Sierra Alfa Kilo, seguinte botão 0054. Confirme o Mach.80 será o de Cruzeiro do Atlântico. Então, 8054 e na área do Atlântico usará Mach.81 no caso necessite mudar a velocidade, informe ao centro. K3392, chame 125 decimal 45. K3656, chame 125 decimal 45. Da 3506, cheque rádio. Da 3506, centro. Da 3506. Da 3506 também recebe alto claro. Correto. Boa noite, Stan 3170, sinal AC, baixar travado. Boa noite, Stan 3170, livre pouso, pistola 0, vento 190 graus, 122. Pouso autorizado, Stan 0, Stan 3170. Quatro, chame ONU 26, decimal 7. Boa noite, 44, a senhora de identificação, mantém o voo 370. Boa noite, 44, mantém o voo 370, posição 390. Chame ONU 26, decimal 7. ONU 292, chame ONU 25, decimal 45. Confirme. K35, 2 graus de movimento. Meia, autorizado a chegada à Mari, nível 1950. Para o centro. 8054, sobre mantenha nível voo 350. Informe que há um tráfego na Per Novembro 866, com o destino na Europa, no nível, já no nível 350. Na posição Trova, vocês estarão na mesma aerovia e para o Atlântico será necessário a separação 10 minutos ou mais. Então, no caso, será que haverá nova mudança de nível, ou descerá o 340 ou subirá o 360, tá? 8054. Submantenha nível de voo 350, quando sobre Mossoró, aguarde autorização de nível. F44, mantenha nível de voo 390. Azul 4100, centro. Azul 4100, submantenha nível de voo 370. Acione a identificação, vou direto para bordo. Para descida. 520, descida de voo 380. Informa o tráfego 1 hora 25 milhas com rumo nordeste, nível de voo 370. Cruzamento será em mais 4 minutos. Descida de voo 380. do 4100, tráfego às suas 9 horas, 15 milhas no rumo, no rumo leste, está mantendo o voo 380 agora, vai guardar o cruzamento para descida para Salvador. Da 3647, a senhora de dedicação, mantém a nível do voo 340. 340 da 3647. Não, desenvolvível 050, vai pro aqui, tá ilegal no 09. Tráfego esperado, desse nível de voo 150, autorizado a chegar a Mari. Da 3522. 522, chame no 25, decimal 45. Da 3506, chame 125, decimal 45. Azul 4100, centro. Aguarde, azul 4100. Uno 182, chame 125, principal 45. 2804, chame 126, decimal 7. Chame 119, decimal 8. Do 4100, chame 125, decimal 45. Pelo 3520, acione identificação, desça para o nível 050 na sua de TAP, que levamos 0 no 9. Correto, Quenegão do 0 do 9. Recife. Bom no 844, mantenha a rota, solicite novamente após o trabalho de Salvador. Três, cinco, dois.